Salve, Salvador, Tan 3663, livrou na Eco na sua escuta. Gol 922, livre pouso, pista no zero, 100 graus, com no zero nós. É o vento, gol 922, livre pouso. Livre pouso, gol 922. Da Juliette, 3M3. Doutor, chamei 6312, estou avisando o curso do localizador. 6312, chame então agora, 18h30. Mandou decimal meio, chamei 6312, até daqui a pouco. Até mais. Da Juliette, 3663. Ok, então 3663 vai aguardar antes da Juliette a definição do gate. Eu não tenho esse gate ainda previsto, tá? Por aí tá entrando em contato com a companhia pra ter definido. Só um minuto. Matheus, aguardando. 0 graus com 1 ou 2 nós, 120 com 12. Tráfego avistado, quanto na aproximação, é o número 2, aguarda pista livre. 7, Chanel 63, 1 ou 2. Os 2-2, direito ou no 2-1, décimo 9. 1-2-1-9, liberado pela direita, 1-9-2-2, metro. Agora pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 1-9, décimo 6 dúzia, que nem garra cogindo, 1-9, décimo 8. E aciona 0-1-6-0. Confirma para o seu aporte? 03. Este torre 1862, Vitor e Juliette. Então, 3663, ingresso Juliette, portão 08. Portão 08, 3663. Solo Salvador, muito bom dia. Gol no 922, livrou, tá na Alfa. O 922, bom dia. Livre táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, no 922, grato. Tô no ponto, espera, Julie. Oxenia 63, 1-2, no solo aos 2-4, direito, 1-2-1, no décimo 9. Certo, 2-1, décimo 9, Oxenia 63, 1-2. Victorina, Julia, Lima, tem cabeceira no 7? Mantendo a cena, Julia. Salve Salvador, muito bom dia, hoje na 6312, livrou a pista. Na 6312, bom dia, Livre Taxi, Alfa Índia, portão 03. Livre Taxi, via Alfa Índia, portão 03, deixa na 6312. Meia três, está na entrada 08, aguardando o balizador. Ok, tô ciente, vou informar. Júlio. Ativo livre decolagem de piso no 7, 080 graus com 19 ao vento. Venturinha, Júlio. Controle Salvador 52 ano 7, ILS estabilizada. Torre agora 18.6. Tem 18.6, é o 52 ano 7. ILS, decolada aos 28.19.8. O controle, bom voo até a volta. Até a volta, muito grato, Júlio. Salvador, bom dia, Trip 52 ano 7, na final ILS. Trip 52 ano 7, reporte quando baixar de travado, altímetro 10 no 3. Quer reportar a baixar de travado, 52 ano 7. Salvador, muito bom dia, Papacarei 2223, informação em ano. É moto 14, autorização Vitória da Conquista. Passarei 2223, Vitória da Conquista, 260, autorizado, decola a pista no zero com curva direita. Saída agora, levar o após direto, controle 1, 9, 8, aciona 5073. Ok, decolando 10, curva direita, gole, DCT, 198, controle de seguida, 5073, no tanque, bom dia. Nós, Felipe. Ciente, livre pouso na 1052, ano 7. Salvador, azul 9136, retornando com a informação Índia para autorização. Confirmando o azul 9136. Afirmativo, autorização Recife, solicitou 370. 370 Recife, via Peruísque 58, autorizado, decola a pista no 0 com curva à esquerda. Sai da Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5074, azul 9136. Azul 36, autorizado, para Recife, 370, via Peruísque 58, decola da 0, na Puca, transição Caju, 119.8, controle 5074, no transponder azul 9136. 5074 é correto, o transponder e o cotejamento. Aposto pushback sonar 9136, da azul. Para a posição 9, chamada pronta, 9136. Ao livrar 1219, 5217. Alô, Salvador, bom dia, o tripo 5217, levou na sua escuta. 5217, bom dia, livre táxi, Alfa Juliette, posição 12, bate 1. Alfa Juliette, posição 12, confirme. É a posição remota 12, do pátio 1, o 5217, via Juliette. Certo, Alfa Juliette, posição remota 12, 5217. controle de Salvador, azul 4298. Azul 4298, identifique, desça ao nível 050, chegada Mari. 050, Mari, 4298, identificou. 4298, vou ir pro Itap. Pro de Itap, dá presente. Salvador, voo 1923, paciente da Juliet para autorização Guarulhos. 1923, Guarulhos, autorizado via Upper Whisk 50, nível 360, decola pistão no zero com curva direita, saída da Euleda após BDEV. Controle, controle 119, decimal 8, aciona 5077. Está autorizado então Guarulhos no 360, Upper Whisk 50. Escola da 10 com esquerda, linda, 7198 é o controle, o 077 é o transponder, 923. Gol no 923, está correto, reporta, puxa e acionamento. Reporta, puxa, acionamento, gol no 923. Controle, o Mike Echo Delta te chama aí. Eu não recebo o Mike Echo Delta, Vitor India Júlia. Mike Echo Delta, o Vitor India Júlia, em ponte com controle, prossiga, meu jovem. Copiou 242 a radial, mantendo 1000 pés. Ô Vitor e Juliette, por gentileza, informe-o para descer para 500 pés e em Pituaçu, através de Pituaçu, chama a torre 118, decimal 612. Afirmativo, o controle instrui para descer para 500 pés na proa de Pituaçu. Quando lá, 7186, Torre Salvador, é o Vitor Inge Júlio em ponte com controle Salvador e o Mike Echo Delta. Obrigado pela ponte, Vitor Inge Juliette, no tráfego informar, frequência livre. De que, senhor? Estamos aqui para colaborar. A gente adquira dentro de instante, coordenando 1-2-3-4-5, muito grato, hein, Júlio? Só puxar aqui, pelo menos, por 2-2-2-3-4-5. Ele está autorizado para inspecionar e reportar que se for 2-2-2-3. Pronto para o pushback, acionamento azul 9136. Azul 9136 para o pushback, acionamento. Azul 9136, número 2 do setor, vai aguardar o início do táxi passarelo. 7936, na sua escuta. Táxi 2223 a passarelo, táxi 38 a bordo, 4 horas e 2, alternando Guarulhos. Confirma novamente o VB? 38. Tá livre o táxi, filete alfa, fonte para no 0, torre 118, esse momento é 12, que negar 1014. Passarelo 2223. 2223. Solo Salvador, é o Ocean Air 6225 para Brasília 340, pronto para copa. Ocean Air 6225, Brasília 320, autorizado via Upper Whiskey 10, até Formosa, pós-direto. Regente é Fox Romeo Mike. Decola pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Nitsa, controle 119, decimal 8, aciona 5113. Sentiu o Oceané, então está autorizado 320, direto Formosa, decola da 10, curva esquerda, Momo, Nitsa. 1995, transponder 5113, Oceaner 6225. Oceaner 6225 tá correto, é porta pushback, seu amigo. Portão 01. Portaria pronto, 6225. O TAN 3663, muito bom dia. Para autorização 340 Guarulhos, Centro da Juliette. TAN 3663 Guarulhos, 340 autorizado via Perusque 50, decola pista no 0 com curva direita. Saída da El Leda. Após BDEV, controle 119, decimal 8, aciona 5104. Presente, autorizado, circuito pela direita, da 17, aponta... Aponta na parte do vento, ingressando no circuito. 104, transponder. Correto, aponta push, da 3663. Portará. Solo. Visão pro 9136, iniciar. Afirma, tá livre, pushback, acionamento é por táxi, o 9123. Meta autorizado. Solo, no Salvador, gol 9435, sente na informação Juliette para Ilhéus. Espero dar 1 no 0, pronto. 223, bom dia, autorizado na linha decolar, pista no 020, 060 graus, 109. Cara, decola. Decola pro 435. Confirmando, azul 9136, reporta para um táxi. Tem, chamar a prova para o táxi, 9136. O no 345 Ilhéus 240 autorizado. Decola pista no 0 com a direita, certa é o Leda e após direto Ilhéus, controle 119, décima 8, acena 5101. Pra torre 40, flight level 040, bom for arrival. Bom for arrival, descending 40, extend master 420. Avião então, controle 5101 transponder no 435. Tá correto, é passo puxa. Vou no 435. Reportará Salvador, muito bom dia, Oceaneia 6311, ciente da informação, Juliette. Bom dia, 6311, identifique, desça ao nível 050, chegada Bonf. Acionou 80, descendo 050, na chegada Bonf, 6311. Sare 2223, decolou as 48, controle 119, décima 8. 798, obrigado por gentileza, bom resto feriado. Controle de Salvador, muito bom dia, 2223, no perfil da Gole, cruzando 1000 pés. Bom dia, passarelo 2223, contato radar, na decolagem está sob vigilância. Para o táxi azul 9136, com 100 a bordo, 3 horas e 45, voltando a Maceió. O táxi 9136, livre táxi via Juliette Alfa, ponte espera 118, só 612, QNH bem 14. E 14 QNH, autorizado Juliette Alfa, ponte espera 186, grato azul 9136. Papá, Mike Felton, 110 graus, 109, autorizado pouso, pista 17. Oi, Mike Felton, não, trem baixo chegado. 8. 118, decimal 612, azul 4298. 18, 612, 4298, obrigado.